hoje já apanhei os calhão. São só três dias de sol. O pai vai enganar. São só três dias de sol. Que isto nunca cai, não. São só três dias de sol. RDP Internacional. Nesta canção mais bonita contigo é a Liliana Almeida. Quase no final desta manhã 2 de quarta-feira. Temos notícias em simultâneo com a Antena 1 à 1 da tarde. Depois diz que há Portugal em Direto também. E o Miguel Peixoto chega às 2 da tarde. Nós estamos de volta amanhã, à hora de sempre. É caso para dizer, João, aonde vais? Comer. António Rogério, Diogo Pissarro. Sepas que te estoy escribiendo, si supieras lo que siento.

Ora, sejam muito bem-vindos à minha emissão das 14 às 16. Cá estou eu, com muita boa disposição e boa música para todos vocês que estão desse lado, ligados à Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, para quem está a tomar o seu café, um ótimo café, para quem vai em viagem, uma ótima viagem, e para quem está a descansar, um ótimo descanso. Ora então, a minha emissão de hoje vai ser um bocadinho dedicada à nossa Maria Pinheiro, que partiu para os nossos pais do céu. Ora então, vamos ficar em homenageando já a ela e a todos aqueles que passaram para a nossa Rádio Arcanciel, que são, que ela, como ela e outros, que eram os grandes fãs da nossa Rádio Arcanciel 96.2. E homenageando-a, que ela esteja em eterno descanso, pedindo a Deus por todos nós, em nome de todo o auditório e de todos os animadores, vamos ficar com o carro som dele. Entrei na casa de Deus. Afogada no mar com os erros da terra. Entrei para rezar na casa de Deus, para o mundo mudar e o homem acalmar debaixo do céu. Pedi compaixão pela criança com fome, que não volta a falhar, traz ao mundo união, que a criança sorria de noite e de dia com amor e pão. Entrei para rezar na casa de Deus, para o mundo mudar e o homem acalmar debaixo dos céus. Pedi pela criança com fome, que morre afogada Ora, muito bem, são 14 horas e 14 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcancel 96.2. Ora, sejam muito bem-vindos. Hoje somos o 23 de novembro de 2022, quase no fim do ano. Ora bem, então vamos à volta das 15 horas, vou dar a minha receita que tinha para passar na semana passada, mas devido a um problema que tivemos aqui nos estúdios, não foi nos estúdios, mas não passava a emissão, normalmente no rádio, era só através da internet, mas pronto. Eu vou hoje dar a minha receita, se Deus quiser, se tudo correr bem, a minha receita que tinha para dar na semana passada, porque houve um ouvinte que estava muito à espera da minha receita. Mas pronto, hoje, se Deus quiser, eu vou passar. Ora então, vamos ficar aqui, continuar, homenageando a nossa irmã, que partiu, Maria Pinheiro, que partiu para os nossos pais do céu, em que todos nós também, um dia, vamos para o pé dela. Então, bom, a minha missão é muito dedicada hoje para ela e para todos aqueles que já partiram. Ora, então, vamos ficar na dia do Sameiro. Subi ao monte. Assim é que é. Até já. Subi ao monte pertinho. Ora, muito bem, 14 horas e 21 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcancel 96.2. Ora, então vamos ficar com a dança dos portugueses e muito bem, para amanhã estamos todos ao profissional para aplaudir a nossa seleção, os nossos profissionais de futebol, para que todos amanhã fiquemos todos felizes. E se houver, graças a Deus, sempre no nosso meio, ainda mais ficamos. Ora então, vamos aplaudir a nossa seleção. Então, fiquem bem, até já. Amor.

bem, 14 horas e 36 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, vamos ficar com Alexandre Faria, Emigrar para Vencer, a pedido do Sr. António Lourenço, para sua esposa, suas filhas e toda a sua família, para todos os colegas de trabalho e para todo o auditório e para todos os animadores, o meu muito obrigado. E então vamos escutar, espero que ele goste, uma continuação de uma boa tarde e até já. Eu sou mais um português que um dia foi a chorar, com a esperança de um dia regressar. Deixei minha terra à procura de algo melhor, deixei a minha gente a quem eu tinha muito amor, deixei meus irmãos a chorar a minha partida, deixei o meu pai e também minha mãe querida, deixei o meu quarto e tantas recordações, deixei a minha amada e muitas outras paixões. Agora peço a Deus para nossa história é o orgulho

mãe me deixou. Ao morrer disse-me ela: toma lá, esta é aquela que por ti tanto chorou. Essa mulher tão querida, que para me dar a vida, a sua vida perdeu. Meu Deus, vos peço a rezar, e para recompensar, dá-lhe um bom lugar no céu. Ainda me deixaste o teu retrato por ti. Achei um rosário, o vento parou, tudo emudeceu, e uma voz disse: o rosário é meu. Ergui os olhos aos céus, contemplei a mãe de Deus, embrulhou-me no seu manto e afastou de mim o pranto. Disse: vem para meu lado, dá-me a mão e canta o fado, e levou-me aos pés da cruz para cantar para Jesus. Para que acudisse a outra Maria, e ali na capela eu ouvi por fim a Virgem dizer: ela está junto a mim. Ergui os olhos aos céus, contemplei a Mãe de Deus, embrulhou-me no seu manto e afastou de mim o pranto. Disse: vem para meu lado, dá-me a mão e canta um fado, e levou-me aos pés da cruz para cantar para Jesus. Que morreu por nós, eu cantei por ela e chorei também. E a Virgem disse: serei tua mãe. Ergui os olhos aos céus, contemplei a Mãe de Deus, embrulhou-me no seu manto e afastou de mim o pranto. Disse: vem para meu lado, dá-me a minha mãe, canta o fado, e levou-me aos pés da cruz para cantar para Jesus. Disse: vem para meu lado, dá-me a minha mão e canta o fado, e levou-me aos pés da cruz para cantar para Jesus. Ora, muito bem, 14 horas e 50 minutos aqui nos estádios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, vamos ficar aqui com Marlene Mathieu, Santa Maria de la Mary, vai ser para Nicolé, e para Madame Campos e para todos aqueles que estão à escuta da minha emissão aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. E para o nosso Florentinho, amigo, que nos grava as nossas emissões, para o Sr. Ferreira,

Ora então, vamos à minha receita de hoje. Ora então, como estamos na altura do frio, do inverno, não é? Andamos a ser sempre um bocadinho inconstipados, não é? E pronto. Então vamos fazer um chá de canela, limão e mel. Ora então, pegamos num litro de água. Não é preciso gastar toda, mas se for uma família grande, é preciso, pronto. Mas depois, esse chá podemos beber em qualquer altura, se sobrar. Então, pegamos numa cafeteira, não é? Um tachinho, e pomos lá dentro mais ou menos um litro de água. E pomos lá três cascas de limão. Três boas cascas de limão. Lá na água. E pomos o lume, podemos ir pondo os ingredientes e já estar ao lume, não é? Então, e de seguida as três cascas de limão, vamos a juntar uma boa colher de mel, daquelas que comemos a sopa, uma boa colher de mel. Se orar um bocadinho para baixo, não faz mal. Uma boa colher de mel lá dentro, e depende, se você vê que não fica, porque não vai levar açúcar. Se não estiver doce, pode juntar mais um bocadinho lá dentro. Não tem problemas, é o gosto de cada um. Boa colher de mel e então uma colher de sobremesa de canela. E então deixamos ferver isso bem fervido durante 5 minutos. Ao fim de 5 minutos está um chá muito saudável para nós beber agora ao lanche. Que faz muito bem e quentinho. Então, para tomarmos esse chá, vou-vos dar também aqui uma receita de rabanadas, também para comer quentinhas ao lanche, com esse chazinho, é uma delícia. Ora então, se têm pão recesso de um dia para o outro, que sobra, não é? Muitas vezes pegam nele e às vezes metem no lixo, não sabem como fazer com ele. Então vamos cortar esse pão a rodelinhas para fazer rabanadas. Então, pegámos num bocado de pão, mais ou menos para as pessoas que vamos lanchar, não é? E cortamos o pão em rodelas mais ou menos de grossura de 2 cm. Temos um prato, uma bacinha ou um prato, com água quente e bem doce, com açúcar. E bem mexido, deitam a água quente no prato, um prato fundo de preferência, ou uma terreninha, como vocês quiserem. E adoçam bem aquela água bem docinha. E de seguida, um ovo ao lado também. Depende da quantidade que vocês vão fazer. Se for muita quantidade, mais ovos. Se não, um ovo já dá para fazer aí umas 10 rabanadas. Bem mexido, não é? Quanto mais mexido, mais rende para polvilharmos lá depois a rabanada. Então, temos um tacho ao lume com óleo. Eu gosto de fritá-las com óleo. Com óleo a ferver. E pegamos então, já temos o pão cortado, já temos ali a água doce, já temos o ovo bem mexido. Vamos pegar na fatia do pão, na rodelinha, não é? E vamos mexer, polvilhá-la de um lado e do outro, bem molhada, mas não deixar alagar. Porque ela se deixar estar ali um bom bocado, ela depois desfaz-se. Já não dá para aquilo que nós queremos fazer. Empolvilhá-la um bocadinho de um lado, do outro, nessa água bem doce, quentinha. E depois, de seguida, polvilhámo-la de um lado e do outro no ovo. E pomos no óleo que já está a ferver na frigideira. E fazemos assim nelas todas. E depois podemos polvilhá-las com um bocadinho depois de feitas, não é? Bom polvilhá-las na travessa, de onde vos estão a pôr, com um bocadinho de açúcar e canela, ou com mel, mas como o chá já tem mel, mas se quiser também pode pôr. Quanto mais mel, melhor. Quanto mais doce, melhor. Toda a gente gosta do que é doce, não é? Depende dos problemas de saúde de cada um. Pronto, ora, um bom apetite, e aqui está um lanche ótimo para a nossa época de frio, e hoje está um bocado chuvoso e frio ao mesmo tempo, mas é normal, temos que ter fé e esperança que melhores dias virão. Ora então, vamos dar continuidade à minha emissão, a Música da Glória, que hoje é um bocadinho assim mais especial, recordando a nossa saudosa irmã que partiu, Maria Pinheiro, e desde já as minhas condolências a toda a sua família e que descanse em paz. Amém. Ora então, vamos ficar aqui com Joaquim Sena, para sua mãe Maria Antónia, para sua esposa, suas filhas, para todas as suas irmãs e irmãos, e para todas as pessoas que o conhecem, para especialmente a sua mãe, Maria Antónia Dias. Para toda a família Dias, aqui vai, agradeço a Deus. Até já. Quando tu chegaste ao mundo, fiquei tão feliz. Deus me enviou o anjo que eu sempre quis. Tu ficaste a meu lado no bem e no mal. Foste sempre o meu orgulho, a filha ideal. O que é que eu fiz para merecer alguém como tu? Peço ao Senhor para que te conduza ao caminho da luz. Eu agradeço a Deus por estar na minha vida. Tu és o meu melhor, meu verdadeiro amor, minha filha querida. Eu agradeço a Deus por estar sempre comigo. Se precisar de mim, eu estarei sempre aqui. Estavas em meus braços, tudo era melhor. Não havia mais tristeza, só havia amor. Sempre ficaste a meu lado em tudo o que eu fiz. Vai eu para onde for, levo-te sempre em mim. Peço ao Senhor para que te conduza ao caminho da luz. Eu agradeço a Deus por estar na minha vida. Tu és o meu melhor, meu verdadeiro amor, minha filha querida. Eu agradeço a Deus por estar sempre caminhando, como é

Ora, muito bem, 15 horas e 35 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcancel 96.2. Ora, então, tenho aqui mais uma dedicatória de parte do Sr. José para todo o auditório, para todos os animadores, e o meu muito obrigado, e para todos os fundadores da Rádio Arcancel 96.2. Ora, então, vamos escutar Mãezinha do Céu, Eu Vou-te Amar. Assim é que é. Até já. Ora, muito bem, 15 horas e 39 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcancel 96.2. Ora, então, a música que eu vou passar é uma música dedicada por a Rádio Arcancel, por todo o auditório e para todos os animadores que estavam sempre à escuta da nossa falecida Maria Pinheiro, que ela esteja em eterno descanso. Então, homenageando-a, vai ser com a música Maria do Sameiro, homenagem a Santa Maria. Eu sei que ela nos está a ouvir e nós também estamos com ela no nosso coração. Virgem Maria foi visitada pelo anjo de Deus um certo dia. Um filho santo dará Respondeste com humildade. entre as mulheres, bendita serás, e bendito ao fruto desse teu ventre que a luz dará. Maria, Santa Maria, Maria, Mãe de Jesus, ao mundo deste alegria.

amor tinha pensar melhor. Meu amor tinha pensar real. Eu já pensei tanto embora. Para mim isso é normal. Nosso destino vai ser diferente. Ficamos amigos, amigos pra sempre. Nosso destino vai ser diferente. Ficamos amigos, amigos. Da ribeira, gaivota que anda perdida, sem encontrar companheira. O vento sopra nas fragas, o sol parece um morango, e o Tejo baila com as vagas para ensaiar um fandango. Canoa, conheces bem, quando a norte pela proa, quantas docas tem Lisboa e as muralhas que ela tem. Canoa, por onde vais? Se algum barco te abalroa, nunca mais voltas ao cais, nunca, nunca, nunca mais. Canoa de vela panda, que vens da boca da barra e trazes naragem branca. Pois é, e assim estou chegado ao fim da minha missão. Espero que tenha sido do vosso agrado. Comigo foi um grande prazer estar na vossa companhia. E assim vamos continuar mais uns minutos com o nosso Berto Leal, para apoiar, para todos os portugueses, aqueles que estão à escuta da Rádio Arcancial 96.2. Ora então, para todos eles, Portugal, aplaudir amanhã a nossa seleção. Ora então, vamos escutar. Até já. se defender, tem que saber viver, tem que saber viver. A vida é um jogo afinal, que a gente quer vencer, que a gente quer vencer. É hoje e amanhã, é sempre Portugal. A gente quer a seleção na final. Quer vencer. Pra gente se defender, tem que saber viver, tem que saber viver. A vida é um jogo afinal, que a gente quer vencer, que a gente quer vencer. É hoje e amanhã, é sempre Portugal. A gente quer a seleção na final. Pois é, e assim cheguei ao fim da minha missão. Espero que tenha sido do vosso agrado. Vos desejo uma continuação de um bom fim de tarde e um bom fim de semana. E se protejam, porque está um bocado frio, convém proteger. E para a semana cá estarei com a mesma boa disposição para todos vós. E um grande beijinho de saúde para todos vós. Ora então, até para a semana, se Deus quiser, e aqui vos deixo com o hino de Portugal para todos os portugueses que são os maiores. Esperamos que a seleção amanhã nos traga muita alegria. Ora então, até à semana, se Deus quiser. Deu hoje luz verde à proposta que classifica a Rússia como um Estado patrocinador do terrorismo. A votação aconteceu hoje em Estrasburgo e a resolução, Andréa Neves, foi aprovada pelos eurodeputados. Aprovada por larga maioria, como salientou Roberta Metsola, presidente do Parlamento Europeu. And it is broadly adopted. Congratulations. A resolução foi aprovada por 494 votos a favor, 58 contra e 44 abstenções. Os dois eurodeputados do PCP votaram contra, argumentando que esta resolução se insere na política de confrontação e guerra que tem vindo a ser promovida na Europa, visando o seu agravamento e prolongamento. Os dois eurodeputados do Bloco de Esquerda decidiram abster-se, considerando que esta resolução é inútil do ponto de vista de apoio à Ucrânia e contraproducente do ponto de vista da luta por uma paz justa, inviabilizando quaisquer caminhos para a paz como o do diálogo. Também decidiram abster-se quatro dos nove eurodeputados do PS, Isabel Carvalhais, Maria Manuela Leitão Marques, Margarida Marques e Isabel Santos, que apresentaram declarações de voto individuais. Consideram que esta classificação pode condicionar negativamente o futuro e inviabilizar qualquer negociação diplomática. Dizem ainda que a resolução mistura crimes de guerra e terrorismo, o que pode dificultar o devido julgamento dos crimes de guerra. Os eurodeputados do PSD votaram todos a favor desta resolução, tal como Nuno Melo, do CDS-PP, e Francisco Guerreiro, deputado independente que integra o Grupo dos Verdes. A resolução agora aprovada é uma declaração política sem efeitos práticos imediatos, porque a União Europeia não tem um quadro jurídico para aplicar sanções com base nesta designação de Estado patrocinador do terrorismo. Por isso, os eurodeputados pedem aos Estados-membros que criem um enquadramento jurídico adequado e considerem acrescentar a Rússia a essa lista, o que pode ter profundas implicações restritivas para as relações futuras da União Europeia com a Rússia. O presidente da Ucrânia já aplaudiu esta decisão do Parlamento Europeu. Volodymyr Zelensky defende o isolamento da Rússia a todos os níveis e a responsabilização pelos crimes praticados em solo ucraniano. Portugal é um país mais envelhecido e com menos habitantes do que há uma década. É o retrato que sai dos censos realizados em 2021. Os resultados definitivos foram divulgados hoje na sede do Instituto Nacional de Estatística e mostram um maior desequilíbrio na distribuição da população. O interior perdeu residentes e verificou-se uma concentração em torno de Lisboa e do Algarve. Portugal perdeu mais de 2% da população, Teresa Correia, durante os últimos 10 anos. Somos menos e mais velhos, menos 217 mil, mesmo com mais estrangeiros a residir em Portugal. É a primeira vez desde que há censos que a população em Portugal diminui. Vários indicadores estudados pelo INE apontavam já para a quebra populacional. A maior surpresa são as mudanças na família, admite o presidente do INE, Francisco Lima. A questão das famílias, de facto, uma alteração dos padrões, não só o aumento das famílias monoparentais, um aumento do peso dos divorciados, um aumento, eu não mostrei aqui, mas um aumento também do peso das famílias, chamadas famílias reconstituídas. A Igreja Católica perde peso na sociedade portuguesa, os censos mostram também que somos mais qualificados, os portugueses deslocam-se mais de carro no dia-a-dia, aumentou o número de edifícios para a habitação, mas menos do que na década anterior, as rendas aumentaram em média 42,1% em 10 anos. É a radiografia ao país. A ministra Mariana Vieira da Silva destaca a utilidade dos resultados dos censos para a tomada de decisões. Saber o que nos dizem os censos, o que é que eles nos mostram sobre a nossa sociedade, do ponto de vista demográfico, do ponto de vista habitacional, do ponto de vista da mobilidade, em que queremos agir com as políticas públicas. Os censos 2021 ocorreram em plena pandemia, 99% das respostas aos questionários foram digitais. Está feito o retrato mais recente ao país. O presidente da Confederação Empresarial de Portugal acredita que as alterações feitas à proposta de Orçamento de Estado para o próximo ano não vão desvirtuar o documento inicial apresentado pelo Governo, numa altura em que ainda decorre a votação na especialidade e a 2 dias da votação final global da proposta. António Saraiva diz também que, salvo algumas exceções, o orçamento vai ao encontro do Acordo de Melhoria de Rendimentos e Competitividade que foi assinado pela CIP na Concertação Social. Temos 4 orçamentos pela frente, aquilo que não conseguirmos obter neste, tentaremos exigir nos seguintes. Tudo o resto vem ao encontro daquilo que previamente tínhamos apreciado na concertação a desenhar o acordo e, tirando um ou outro aspecto, obviamente que o Parlamento é soberano na validação e na apresentação de propostas. Agora, espero é que na redação final, naquilo que vier a ser a aprovação, não desvirtue, como estou crendo que não desvirtuará, o que foi sinalizado no acordo social. O resto vai cumprindo. António Saraiva recusa ainda que, ao assinar este acordo, a CIP esteja a servir de suporte ao governo de António Costa. Declarações do presidente da CIP no final da cerimónia, em que o próprio recebeu o título de doutor honoris causa pela Universidade Lusófona em Lisboa. O PSD acusa o Chega de lançar lama para a discussão sobre a alegada interferência do primeiro-ministro no setor bancário. O Chega defende a criação de uma comissão de inquérito para analisar, entre outras questões, as acusações de pressão de que o antigo governador Carlos Costa diz ter sido alvo durante um telefonema com António Costa. O PSD prefere para já colocar uma série de perguntas ao chefe do governo. Miranda Sarmento, líder da bancada parlamentar social-democrata, lamenta a posição do Chega sobre este assunto. Enfim, o Chega tem essa prática de procurar lançar lama sobre a discussão. Nós não vamos atrás de...